caminho, ninguém não arrisquei. Entre vinho e uvas se faz amor, onde o forte é fraco, geme sem sentir dor. Escravo do amor. Você pertence a mim, não tente negar. A você eu me entreguei, não pude evitar. Escravo do amor, sim eu sei como você se sente. Você é escrava também. Escravo do amor. apaixonar. Me entreguei de uma forma que eu não deveria me entregar. Outra vez, não era pra ser assim. Mas aos poucos você foi chegando e tomou conta de mim. Agora eu já não sei mais para onde devo caminhar. Sentado na beira da estrada, eu sei que eu não posso ficar. Por isso eu resolvi deixar livre meu coração. Outro amor eu não quero encontrar. Vou ser livre, ninguém vai me machucar. Na verdade, nada do que fomos no fundo vai sobreviver. Porque tudo nesta vida passa e o tempo faz a gente esquecer. Sempre esperou alguém como eu. no carinho eu consigo te realizar. Você diz que nunca se sentiu assim com ninguém. Que eu estou em teus pensamentos, gravado em tua pele, correndo em teu sangue. Mesmo distante estou perto, a todo momento com você estou. Imenso e profundo, como é grande o nosso amor. Imenso e profundo, como é grande o nosso amor. Imenso e profundo, como é grande. Só brincar de amor, mas você diz que quer me amar e sempre esperou alguém como eu. Eu quero só brincar de amor, mas você diz que quer me amar e sempre esperou alguém como eu. Com um simples gesto, um carinho, eu consigo te realizar. Você diz que nunca se sentiu assim com ninguém. Que eu estou em teus pensamentos, gravado em tua pele, correndo em teu sangue. Mesmo distante estou perto, a todo momento com você estou. Imenso e profundo, como é grande o nosso amor. Imenso e profundo, nosso amor. Imenso e profundo, como é grande o nosso amor. Imenso e profundo, como é grande o nosso amor. Imenso e profundo, como é grande o nosso amor. conheci a alegria de um grande amor. Eu caminhava lado a lado com a solidão. Você chegou e me estendeu a mão. Eu nunca pensei que eu poderia ter alguém como você, que me faz tão bem. Como você, que me faz tão bem. Você perto de mim, sem motivos antes eu vivia. Eu não conhecia a alegria de um grande amor. Eu caminhava lado a lado com a solidão. Você chegou e me estendeu a mão. Tão bem como você, que me faz tão bem. Como você, que me faz tão bem. nada. Fui a seta na sua longa estrada, e tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim, pra mim. Tudo ficou mais claro quando eu percebi que você nunca amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim, pra mim. Eu sei tudo vai passar, eu vou esquecer. O tempo vai mostrar que foi você quem perdeu um grande amor. Claro, quando eu percebi que você nunca amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim, pra mim. Chega mais meu desejo, meu amor, você sempre será. Eu sou seu melhor amigo e quem sabe um dia a gente possa casar. Enquanto isso não acontece, a gente vira e mexe, deixa rolar. Minha vida é dedicada a você. Milhões de abraços e beijos eu tenho pra te dar. Chega mais meu desejo, meu amor, você sempre será. Eu sou seu melhor amigo e quem sabe um dia a gente possa casar. Enquanto isso não acontece, a gente vira e mexe, deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar. quero pra valer. E no fundo já não sei o que fazer. Esse amor cresceu demais dentro de mim. É tão grande que parece não ter fim. Eu não entendo por que você não vem pra mim. Louco de amor, espero por você. Feito lobo vivante em noite de luar. Todo dia a vontade é te ter. Toda noite o desejo é te abraçar. Preciso encontrar um jeito pra conquistar o teu amor. Você não se entrega. Por quê? Você pra me dizer tudo que eu devo fazer. Só eu consigo te aturar. Contigo ninguém quer ficar. Perdi o emprego por você. Não sei mais o que você quer. Deixei os amigos por você. Não sei mais o que você quer. Tem gente até rindo de mim. Não sei mais o que você quer. Dizem que esse é meu fim. Não sei mais o que você quer. Procuro manter a moral. Não sei mais o que você quer. Mas vejo tudo se perder. Não sei mais o que você quer. Você tira meu chapéu. Não sei mais o que você quer. Você não vê como a vida é bela. Não sei mais o que você quer. Não sei definir. Você. Não sei definir. Não sei. Chamando Zé Mané, do jeito que você me quer. Perdi o emprego por você. Não sei mais o que você quer. Deixei os amigos por você. Não sei mais o que você quer. Tem gente até rindo de mim. Não sei mais o que você quer. Dizem que esse é meu fim. Não sei mais o que você quer. Procuro manter a moral. Não sei mais o que você quer. E vejo tudo se perder. Não sei mais o que você quer. Vou pra você tirar meu chapéu. Não sei mais o que você quer. Você não vê como a vida é bela. Não sei mais o que você quer. Não sei definir. Você. Não sei definir. Não sei. Não sei definir. Você. Não sei definir. Não sei. Não sei definir. Você. Não sei definir. Não sei. Não sei definir. Você. Não sei definir. sofrer. Eu quero você perto de mim. Eu só quero você, meu bem. Meu bem, por quê? Me dá uma razão pra você partir. Oh, volta, volta. Não me faz sofrer. Sofrer, sofrer. Eu quero você. Eu só quero saber. Volta, não me faz sofrer. Eu quero você perto de mim. Oh, lá, lá. Meu bem, meu bem. Meu bem, por quê? Oh, me dá uma razão pra você partir. Você perto de mim. Volta, volta. Não me faz sofrer. E não me faz sofrer. Eu quero você. Vou ficar esperando você voltar, pois ninguém vai tomar o teu lugar. E essa chuva que passou não deteu a chama, e o teu perfume ainda está a me embriagar. Escuta, oh, se você quer saber, não sei mais, não sei mais como vou disfarçar. E essa chuva que passou não deteu a chama, e o teu perfume embriagante me faz lembrar que não dá pra esquecer. Meu bem, meu bem, meu bem, por quê? Oh, me dá uma razão pra você partir. Eu só quero saber. Volta, oh, não me faz sofrer. E não me faz sofrer. Não me faz sofrer. Vá, não vá. Eu quero você perto de mim. Vá, não vá. say what's going on. If you say goodbye, what can I do? So please stay, I'm begging you. Don't say goodbye, don't say goodbye. It will be so nice if you stay by my side. Stay by me, don't say goodbye. Jamais, jamais, jamais, let me be your love, and I will never cry. Oh, oh, say that I will be a lover man. How could we let it slip away? I just got to have you by my side every day. Don't say goodbye, don't say goodbye. It will be so nice if you stay by my side. Stay by me, don't say goodbye. Se liga na Obispo! Moçambique, Senegal, Guiné-Bissau, Tanzânia, Ruanda, Uganda e Gabão, Etiópia, Namíbia, Botsuana, Congo, Mali, Quênia e Gana, veio da África, o pai do pai do meu pai, veio da África, o pai do meu pai, veio da África, o pai do meu pai, veio da África, o pai do meu pai. Julia, baby.